Os sinais dos fins dos tempos, disso eu não lamento. O sofrimento está acabando, meu senhor tá retornando. É fome e peste assolando por todos os lados, que detém o anticristo sempre do meu lado. Várias vezes eu sei, já disseram a você, mesmo assim você se ilude e não procura entender. A cada homem direito de viver uma vez, depois disso o juízo por todo proceder. Tem aqueles que se iludem no que passa na TV, quando muitos passam fome sem ter onde viver. Diversos caminhos que querem me pegar, mas Jesus é o verdadeiro com quem devo caminhar. Na balada, nas drogas, jamais vou me entregar. Diz até que sou louco, esse Deus não vai voltar. Planeta Terra, se prepare quando tudo estremecer. Do Oriente ao Ocidente, sei que todos irão ver. É desse jeito que você deve jogar. Quem tem fé no Salvador não pode vacilar. Não perca tempo se o inimigo quer te atingir. Vai pra cima, ora e creia, ele não vai resistir. Sua alma é o tesouro que ele quer abocanhar. Pra sempre no inferno ele quer te levar. Livre-arbítrio está aí, quem decide é você. Com quem na eternidade tá a fim de conviver. Com aquele que só quer te ver pedindo esmola, que corrompe as pessoas no pecado aí fora. Ou alguém que deu a sua vida por você, que pode te ajudar, que pode socorrer. Ele ama muito mais do que posso imaginar. Jamais ele falhou, com ele quero triunfar. A promessa está feita, quem tem fé vai receber. Quando ele retornar, você crendo irá ver. Ouça, firme sua fé. Sobre vigilante para o que der e vier. Mantenha acesa viva a chama da esperança. A tempestade lé contigo, também na bonança. Todos proclamai o evangelho do amor, também o da justiça para quem não aceitou. Quem tirava sempre sarro da cara dos crentes, mas chorava na sua cama, sofrendo grandemente na hipocrisia da sua vida que você sabe viver. Mas o amor de Jesus Cristo também sempre quis correr. Agora eternamente você vai chorar. Não tem pra onde correr, o tormento chegará. Tribulação ranger de dentes, muitos vão sofrer, chorar e lamentar pelo que vai acontecer. Está chegando o grande dia do meu Salvador. Maranata, meu Jesus.